favelados, quatro cantos do Brasil. Nós representamos vocês, que guerreia cada minuto pra não entrar no mundo do crime, que mesmo na precariedade não encolhe o boy cuzão no farol, que não virou sócio da biqueira, começando como vapor e acabar como chefão do tráfico. Nosso trampo é na humilde, mas é pra mostrar a toda a periferia que o crime te leva a dois rumos, cadeia ou cemitério. Não tem felicidade em ver coroa te visitando no presídio um grampo, até na hora da visita. Cê acha futuro tua família acendendo velho, jogando flor no teu túmulo, tendo que visualizar seu corpo na calçada com o peito e o crânio atravessado, disparado pela quadrilha rival ou pelo gambé que expressa o sorriso com seu óbito. Não vale a pena invadir a mansão da burguesia, nem catar os plaquê na agência bancária pra trocar com a PM e acabar na penitenciária. Entenda, tio, nada é melhor que acordar e ver o rosto da sua mãe, ver seus moleques arrumados pra estudar, te pedindo ajuda na tarefa escolar. Não tem nada melhor que sentar à noite e jantar junto da sua família. Você que tá no caminho errado, evite uma lápide, saia fora do crime antes que seja tarde. Saia fora do crime antes que seja tarde.